se quiser tentar, pode vir. Eu represento a minha área, meu lugar. Sozinho não vou ficar, aqui tem vários por mim. Tem munição e sobra pra trocar. Mas se quiser tentar, pode vir. Eu represento a minha área, meu lugar. Sozinho não vou ficar, aqui tem vários por mim. Aqui o problema sempre se encara de fronte. Só calibre pesado na agulha, as rolê ponte. 9:40, baby, e gol. Caçando inimigo, nasci para o conflito. Na zona do perigo, se não aguenta, não se envolve. Que na rua nós resolve, atividade dobrar. Rua cobrar, munição de sobrar, pronto pra trocar. Meus irmãos então por mim, eu tô por eles também. Os inimigos que tentar, pode vir que tem. Minha família tá pesada, representa minha área. Botafogo, Santa Marta, saúde e mesa farta pros guerreiros de pé, nadando contra a maré. A sua caminhada mostra quem você é. A lei da selva é assim, vacilou, bicho pega, é o fim. Se for traíra, nós joga na mala, se prepara pra chuva de bala. Tem munição de sobra pra trocar. Mas se quiser tentar, pode vir. Eu represento a minha área, meu lugar. Sozinho não vou ficar, aqui tem vários por mim. Tem munição de sobra pra trocar. Mas se quiser tentar, pode vir. Eu represento a minha área, meu lugar. Sozinho não vou ficar, aqui tem vários por mim. Sou bloco e rajada, visão de luneta. Te busco em casa, sem mais do que a NASA. Atividade é dobrada, proteção reforçada. Não passa nada, a rua tá fechada. Se bater de frente com a rapaziada, aí tem munição de sobra. Se der mole, nós cobra. O morro é barril de pólvora, pista é ninho de cobra. Ninguém dorme no plantão, porque sabedoria é minha maior munição. Conhecimento é minha arma, inveja só te traz karma. Aqui não rola essa porra, é que os moleques são sarna. E a cada dia que passa, o bonde tá mais pesado. Iluminati ao caralho, nós somos tudo abusado. Na PPG, neguinho, é um bicho sim. E os irmãozinhos são igual a mim. Fecha juntinho até o fim. Aí atividade se tiver mandado, o seu caminho pode estar traçado. Tem munição de sobra pra trocar. Mas se quiser tentar, pode vir. Eu represento a minha área, meu lugar. Sozinho não vou ficar, aqui tem vários por mim. Tem munição de sobra pra trocar. Mas se quiser tentar, pode vir. Eu represento a minha área, meu lugar. Sozinho não vou ficar, aqui tem vários por mim. Tem uma tropa na esquina, sente o cheiro da marola. Favela, morro e condomínio, aqui no bairro onde eu moro. Tem uma tropa na esquina, sente o cheiro da marola. Favela, morro e condomínio, aqui no bairro onde eu moro. Tem munição de sobra pra trocar. Mas se quiser tentar, pode vir. Eu represento a minha área, meu lugar. Sozinho não vou ficar, aqui tem vários por mim. Tem munição e sobra pra trocar. Mas se quiser tentar, pode vir. Eu represento a minha área, meu lugar. Sozinho não vou ficar, aqui tem vários por mim.